Portal do Arrocha. Tá tudo liberado, tá tudo liberado. Pras novinhas safadas, tá tudo liberado. Tá tudo liberado, tá tudo liberado. Pras novinhas safadas, tá tudo liberado. Tá tudo liberado, tá novinha safada, tá tudo.